liguei, estava fora de mim. Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você se eu te amo? Você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber. Meu Deus, eu mandei meu amor embora. Amor, amor, amor, amor, meu amor. Mas como vou deixar você se eu te amo? Amo, amo, amo. Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber. Meu Deus, eu mandei meu amor embora. Eu juro que pago pra saber.